Espaço Saúde. Coluna Espaço Saúde de hoje, mais uma vez a nossa convidada é a doutora Mônica Itabaiana, professora da pós-graduação em alergologia da Faculdade IPMED. Obrigada por nos atender, doutora. Obrigada, sim. A questão do calor, o número de alergia aumenta. A gente acha que é no inverno, né? Mas na verdade no calor também, né? O calor também traz esse desconforto, né? O calor traz muito desconforto, principalmente na pele, né? Agora as alergias respiratórias depende um pouco mais da umidade. Muita gente relata nessas mensagens que a gente recebe que chega na casa de praia, né, ou na casa que alugou, ou no hotel, e aí começa a sentir aquele cheiro que dá da praia, da maresia mesmo, né, que fica ali guardadinho. Isso é normal? É normal. Aí já é alergia respiratória mesmo, é a poeira e o mofo, principalmente casas que estão fechadas, né? Doutora, e as conjuntivites? Alguma coisa tem relação com a questão litorânea? É a irritação mesmo do sol, né, e do sol, mas não seria alergia. Doutora, agora, quem é alérgico normalmente tem um organismo mais fragilizado ou ele tem uma predisposição a isso? Normalmente as duas coisas. Ele tem uma predisposição genética, geralmente, a ser alérgico. À medida que ele vai tendo contato com as substâncias, ele vai ficando alérgico àquelas coisas. Doutora, e não tem jeito. O alérgico, ele aprende a conviver com a sua alergia, é isso? É, mas ele pode tratar, porque a gente tem imunoterapia, tratamento, para reverter o quadro. Hoje no Espaço Saúde, nós esclarecemos algumas dúvidas dos nossos ouvintes, mais uma vez, com a convidada super especial que está sempre aqui com a gente, a doutora Mônica Itabaiana, que é professora de pós-graduação em alergologia da Faculdade IPMED. Obrigada, doutora. Muito obrigada a você. Um abraço.